Era essa a tua, foi a tua primeira opção? Era... Sim, foi a primeira opção. Logo escolheste o Politécnico de Coimbra, este gol para... Sim, para... sim, achei uma boa opção. Muito bem. Qual é que é a primeira impressão? É uma cidade bastante bonita, é uma cidade calma e isso foi uma das coisas que me cativou. E acho que as pessoas são todas bastante simpáticas, então acho que me vou dar bem. Bom, as expectativas são, primeiro, acabar o curso no tempo correto, sem deixar nenhuma cadeira para trás e que, quem sabe, fazer um mestrado, estamos em vista. E acho que é um curso muito, muito interessante, então acho que vai ser bom. Realmente foi uma opção da Verónica, ela é que escolheu, ficou ao critério dela, onde ela quisesse ficar a concorrer e que realmente dos sítios que ela gostava mais realmente foi a primeira opção e ela ficou muito feliz e eu também, sendo que conseguiu na primeira opção e era o curso que realmente ela queria, quer, e estamos felizes, viemos hoje conhecer a universidade, conhecer a cidade, calma assim, como a Verónica disse, e gostei muito do atendimento, já que já conseguimos casa e realmente está a correr tudo bem, espero que continue assim.